C'est le combat mon fort, elle sauve les dents, elle sauve le monde. Às vezes é rápido, não bastante. Filha, a gente tem que proteger o que é importante. Se sacrificar por quem ama da nossa família tá no sangue. É nosso dever levar isso adiante. Meu pai, o que você pensou que iria acontecer? Selando esse monstro em mim. E no fim, no meio da escuridão, eu me encontrei. Você não sabe o que eu passei. Sozinho sempre fui. Transformei trevas em luz. Mas machuca achar que não tem lugar. Demorei pra entender que tudo tem uma razão. Fiz dessa maldição uma benção. Eu vivi dentro de ti o que se passou, filho, eu vi. Você é um homem bom, um exemplo pro mundo seguir. E não importa o quanto eu tentei, não posso pensar num shinobi melhor que você. Não importa o quanto no peito eu sente falta, eu não sou do tipo que carrega mal. Desde pequeno sabemos quem somos, mirando alto. Eu e você crescemos com o mesmo sonho, filho, é um legado. Eu posso ser um pouco duro às vezes. Cê não se conhece, cê vai falhar. Entender a dor ajuda a crescer. Porque eu sei que quem ama pode odiar. E não importa o quanto minha situação fosse difícil, sempre eu preferi encarar tudo com um sorriso. E mesmo com tanto motivo pra choro, pai, eu te perdoo. Nós somos iguais, o mundo já sabe do que a gente é capaz, yeah. A gente é do tipo que cala quem duvida quando vai e faz. A gente foi e fez, eles não duvidam mais. Eu me joguei nessa Kunai, teleportando por portais. Só pra te dizer que eu e sua mãe te amamos demais. Sentimei, que carreguei esse peso, que suportei. Fizeram menino seu meio de verdade, fizeram Genin se tornar um Hokage. E sabe, pai, só entende tudo que cê fez e o que aconteceu quando eu tive um filho meu. Eu sempre serei seu pai, além da vida. Porque um dia a carne vai, mas o amor fica. O amor que nós temos vai nos manter juntos até depois do fim. E quando for sua hora de partir, eu e sua mãe estaremos aqui. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh.